Aurora. Toma 759, autorizado direto morte, gente. Ótimo, obrigado. 759. Senhorita. Para o Max Azul 2704, 84 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alternando Fortaleza. César 04, siga via Índia no ponto de espera 1895, registro 1019, bom voo. Índia, ponto de espera 1895, obrigado, Monte Azul 2704. Ele está ali, Leite Serra, prossiga. Autorizado, Manati, o número 10, decola da pista 17, primeira curva direita, ingressa inicialmente no corredor Axé. Controle 120.8, acione 0130. Rápido cotejamento, são 8 no PV. Para acionamento, ajuste 1019. Bom, 04, pode estar no zero pronto. É 2704, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 03, 0 graus, 02 nós. Alinha decola, pista 10, azul 2704. Bom, 759, está no sacro retífico, 125.1 e ao centro. Agora, meu nome é Tono Ono, pode voz direto de Lube. Deu bom. 208 azul 2704, bom dia. 125.45. Controle Salvador, bom dia, azul 2704. Azul 2704, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, azul 2704. Uno 649 para o táxi, da com 68 a bordo, 3 horas e 14 minutos, alterna Aracaju. 649, siga via Índia para o ponto de espera, correlator 1895, ajuste 1019, novo. Uno 09, ajuste via Índia, ponto de espera da Uno 09, com 95, gol, Uno 649. Salvador, Goro 649, ponte de espera da 10, pronto para decolagem. Sente o Gol no 649, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 03, 0 graus, 02 nós. Autorizado alinhamento e decolagem no 0, Goro 649. Hotel Juliette Serra autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 7, vento 030 graus, 02 nós. 49, decolado aos 48. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, decimal 80, até daqui a pouco. Hotel Juliette Serra, decolado aos 48. Pro do farol de Itapuã, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Pro do farol de Itapuã, controle 120, decimal 8, hotel Juliette Serra. Israel. Para pushback e acionamento, passarelo 2223 na remota 12. Prisão, chama táxi passarelo. Chama táxi passarelo. Passe 20 milhas fora. Porta 20 milhas fora, com a bandeira em condições visuais, pode seguir DCP para a Maranhão. Afirma autorizado direto, reporte 20 milhas fora. Porta 20 milhas fora, até o direto de Serra Gata. Azul 2704, chame Centro Recife, 126 decimal 85 e alterne 125 decimal 45. Recife agora 2285, alterna 2545, azul 2704, bom dia. Papá Romeu, Hotel Juliette Sierra, centro equipamento não recebo transponder. Agora recebe. Agora sim recebe. Azul 4981, completo sinal de chame a torre, 118 decimal 95. 895, obrigado. Bom dia. E Salvador, azul 4981, sinal na zero, bom dia. Presidente, azul 4981, autorizado pouso, pista 10, vento 060 graus, 02 nós. Livre pouso, azul 4981. Autorizado, 3 mil pés, eu tava Romeu, saiu do Leste Sierra. Azul 2783, puxa acionamento. Autorizado, táxi, azul para o táxi passarelo 2223, Tatu 60 a bordo, autonomia de 6 horas T20, alterna Salvador. Passarelo contorno 4, seguir via Índia no ponto de espera torre 1895, ajuste 1019, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 2223. Voo 1649, começando Recife, 125 decimal 1 e ao término 133 decimal 95. 351-3395, obrigado, até mais. Do 4981 no solo 54, libera a direita, chama solo 121 no decimal 9. Direita, 219, obrigado. Solo, bom dia, 4981 da Azul. Bom dia, 4981. Siga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette do 3 livre. Azul 2783 para o Tais, está com 56 a bordo, 3:20 autonomia, alternando Montes Claros. Azul 2783, siga via ainda, ponto de espera 2895, ajuste 19. Via ainda até o ponto de espera 2895, Azul 2783, obrigado, boa. Passarei do 2223, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Aliar e decolar no 0, 2223. Pode lembrar da companhia à sua direita que vai ingressar no pote. Após, segue para o ponto de espera. Ok, vai dar passagem para a aeronave da companhia, vai passar à direita, após, segue ponto de espera, azul 2783. Passarei do 2223, decolar 257, controle agora 120, decima 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, passarei do 2223, Arbor Elefa, passando 1300. Passarei do 2223, contato radar, suba sem restrição, visão 1800, passo direto Elefa. Pode repetir a última, vai subir para o 190 sem restrição, após Arbor Elefa? Autorizado, direto Elefa, subindo sem restrição para o nível 180. 180, curva direita, direto Elefa, sem restrição, passarei 2223. Controle, hotel Juliette Serra, cruzou a 20ª milha. Hotel Juliette Serra, frequência livre. Frequência livre, hotel Juliette Serra. Azul 2783, autorizado a decolagem, pistão no zero, o vento calmo. Autorizado a decolagem, Azul 2783. Sanamia 312, bom dia, sana identificação, autorizado chegada na área, desça para o nível 050. 0, 0, 6312, autorizado ITAP. ITAP na prova, então 50, 6312, grato. Trolha agora, 120, décima 8, tem um bom voo. 208, 203, obrigado, boa. Controle do Amador, Azul 2783, bom dia. Azul 2783, bom dia, contato radar, que vai ser restrição nível 180, após 2 de vocês, autorizado por excelência. 180, sem restrição, após 2000, elevo 2783. Salvador, Voltaixão, 99, bom dia, informação Delta. Voltaixão, 99, bom dia, autorizado, chegada Mari. Desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. 060, chegada Mari, reduzindo a velocidade, mesmo assim, autoriza ITAP para evitar a desvia direito? Autorizado ITAP, reduzindo para 240 nós, gol 2199. 49, direto de táxi, obrigado. Rodoizão, 99. Oi, bom dia, tô passando o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, bom dia, livre acionar na Baia Serra, chame pronto para o táxi. Seu número 2 na aproximação, redução de velocidade 250 mais. 2509-3304 vai reduzir. Canal 312, número 1 na aproximação. Se possível, mantenha a presença de velocidade até a próxima duna. Espero pela velocidade até a duna 6312. Autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso Lima Quilo Bravo. 6312, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado direto Duna, livre LS, reporte estabilizado. 2019, importar estabilizado, 6312. Informação, é a outra, quase 0037, bom dia, autorizada a chegar na Bonf, lista para 4000 pés, ajuste a 019. Este é 4000, 19037, inicialmente autorizada a Lagoinha. Mike, papapapá, Bravo Alpha, Clear Mari Arrival, Stamp Level 050. American Line 229, clear the Amman arrival, Sunset Level 060. Clear the Amman arrival, Sunset 060, 3304, desça para 3000 pés, redução de velocidade 2109. 3000, 210, 3304. Voo 2199, desça para 4000 pés, ajuste 1019, redução de velocidade 2209. Do 10, 10, 19, reduz 229. Go 2, 19, 9. Tango Lima, Kilo Bravo, decolado aos 1-1, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Muito obrigado, 1208, bom dia. Olha, Papa Tango Lima, Kilo Bravo. Guarde, passarinho 2223, autorizado direto de Vitória da Conquista, estamos Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-2395, passarinho 2223, lá no Conquista. Atango Lima, Quilo Bravo, contato radar, subatório nível 100, autorizado direto Coral. Nova Santana, Coral, Quilo Bravo. Avião 4299 da Azul, tem saída prevista para Campinas? Tem sim, da El, Leda, transição, Mótima. Muito obrigado, está na disposição de autorização, 23 Partizanas. Foto cópia? Opa, claro. Autorizado 340 da El, Leda, Mótima, decolando da pista 1-0, receptório Forma Zulu 1-0, segue até Bubave. Após uniforme Zulu 1-6, após conforme rota. Controle 120, decimal 8. Aguarde o transponder. 340 autorizado, Campinas, apêndulo 10, Bubave, apêndulo 1-6. Reclama 10-208. Controle aguardando o transponder. 4299, obrigado. 10-4299, chama para o Chico Bacana. Salvador é o Azul 2796. Informação de autorização, meu professor. Azul 2796, pronto, cópia. Pronto. Autorizado de uma pessoa, nível 190, na quadra pista 10, saída pouca transição Caju após Caju, conforme rota. Controle 120, decimal 8, transporte 5 na mesa. Pronto. 190 autorizado, decolando a 1-0 na PUCA Caju. Posso conforme a rota do plano, controle 1208, transpondo 5160 do azul. 2796. 2796, correto, cotejamento, eu paro o respeito. Até mais. Final da pista 1-0, confirme já visual com o campo. Afirmativo. Ciente, o Xenem 6312, autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso, 6312. Descendo para 5 mil pés, pro Dantri 8 de Braga. Roda 199 para o localizador, direita 060, desça para 2 mil pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2 mil, reportará estabilizado o final ILS, chegou 2199. É, 19, viu? 09. Obrigado. Mike, Papá, Papá, Bravo, Alpha, Fly, Duna, Position, descent to 3,000 feet, Canate 1019. Direct Duna, descent 3,000 feet, Canate 1019, Mike, Bravo. Centro Azul 278, o controle, Azul 2783, solicita voa, Vitória Conquista. Azul 2783, chama Centro Recife, 122, decimal 8, e alterne 126, decimal 0. 2822-2603, boa. Autorizado, 3304. 04, complexo final, chame a torre, 118-95. 2803-304. Dano 3304, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Certo, aguardando, Dano 3304. Ciente da Delta, autorização, confio. 095, autorizado com fins, nível 360, decola pista 1-0. Primeira cor direita, saída agora para a Barelefa, interceptor informe Zulu 2-1, que sai conforme a rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5-1-66. Autorizado 360, decola da 10 com curva direita na saída árvore, transição é lenta. Up Zulu 21. 208 é o controle, 5166 no transponder, 095. Correto, 095, chamaram o Chimarrão. Chamaram. 309. Send the final 5012 to 2309, American 29. M3112, no solo azul no meio, libera a direita, solo 121, no decimal 9. 219, à direita. 19, clear the left side of the post service. Head out to 2000 feet, change 1019, head eye left approach, with port established, Mike, up to 1 Bravo Alpha. 2199, complexo final, chame a torre, 118, decimal 95. 289 com a torre Gol 2199, 1295. Obrigado. Siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6219. 1199, estabilizado ILS 10, trem checado, bom dia. American Airlines 229, descend to 4,000 feet, connect 1019, reduce speed 2009. So the 2209 is American 229. Zero 3304 no solo azul 9, libera a próxima à direita, solo 121, decimal 9. 219, 3304. Chega com 29 da. Já tem a resposta? Chega com 172. Muito obrigado. Disponha. 172. E 1909. O voo 9037 vai manter a proa 2195, limitado pelo localizador, está reduzindo o mínimo ali. 0, voo 2199. Até a Juliette Serra, mantém as condições visuais, ajusta no 019, reporte através do parque de situação. Até a Juliette Serra, plano modificado azul no 121, suba para 4 mil pés, ajuste no 019, vou ir na proa de TAP. Proa de TAP, estendendo para 4 mil pés, até a Juliette Serra. Bravo Alpha, localizer established 10 miles. Marque para passar para Bravo Alpha, complete time in contact tower, 11895. 11895 for tower and complete approach, Mike, Bravo Alpha, good day. 09037 para o localizador, esquerda 130, desça para 2000 pés, livre ELS, reporte estabilizado. Esquerda para 130, desce a 2000 pés, reporte aéreo estabilizado, ELS X-Ray, gol 90. Tower loads, Mike Puff for Bravo Alpha, fully established, 7.5 miles. Mike Papa, Papa, Bravo Alpha, continue your approach, steady by landing clearance to runway 10. Continue approach runway 10, roger Mike Bravo Alpha. Barca 229, reduce our speed to 190 knots. Descent 2,000 feet, clear the last time, report 7. 10, descent 2,000 feet, port established, American 59. Alpha, have you in sight, clear to land runway 10, the wind is 010 degrees, 02 knots. Clear to land runway 10, my Bravo Alpha. Azul 2790, dê passagem ao Bang da Goa à sua direita, após siga a viainha para o ponto de espera. Quando lá a torre 1895, ajuste 1019, boa volta. Você dê passagem para a aeronave da Boeing, após prossegue via Índia, ponto de espera 2895. Obrigado, bom dia. Azul autorizado direto, Serra Vista 366. Escuta, solo. Posso montar no parque da bata e descer da corda pista 1-0? Do procedimento. Aguardando liberação do controle para ascensão ao 2500. Controle aparelho 120 decimal 8. Acione 0. 1-1-2 no transponder. Eu acho que modifique para 0-1-1-6 no transponder. Papa Romeu, Céu de Leve Serra, decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite localizador. Esquerda 030, limite localizador, Céu de Leve Serra. Leave it to the right and call ground 121, decimal 9, the ground will pay for you. Ground 1219, watch out, my father, good day. The approach, American 229 established. Marca line 229, complete time and contact tower, 11895. 11895, American 229, thank you. I'm 037, pode chamar, tô referindo. Atenção, está na torre, 11895. Alpha, call me back before I text you, Juliet. Okay, taxi to Alpha Wilco, my brother. Gol 9037, cliente autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Livro pouso no 0, no 737. Livre acionar, chame pronto para o táxi, November Oscar Whiskey. November Tower, America 229, says 8 miles to runway 10. American 229, good morning. Continue our approach, number 2 for landing runway 10. Stand by, runway vacated. Continue the approach, America 229. Oi, Salvador, bom dia. 2796, quando estiver pronto, visual com a 209. Gente, bom dia. Mantenha o ponto de espera, azul 2796. Se autorizar, tem condições de decolar de imediato. Gente. Voo 9037 no solo 28, libera a direita, solo 121 no decimal 9. 6219, Montalara, 0037. Solo Salvador, Batia, 0037, Gouri, Brasília, 0037. Chega no 037, Juliette, porta 5. Juliette Serra para o localizador, direita 080, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Direita 080, descendo para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Papa Bravo Alpha, turn left, taxi Juliet, then turn around the gate, come back to enter taxi Lima. Okay, left hand Juliet around the gate and to Lima, Mike, Papa Bravo Alpha. Salvador Gol 082, está pronto para o posicionamento, posição 5. Azul 57 ali, mantém o azul 27, 59. Lembra, é, vai passar a retaguarda? Após, estão autorizados para o Mercos Anéis. Após Embraer, está autorizado, 095. Flex final, chame a torre, 118, decimal 95. 895, 859. Olha, olha, Marquilo Bravo. Marquilo Bravo, prossiga. American 229 on the ground at 30, turn right and call ground 121, decimal 9. Right turn 1219, American 229. Zero, subir, mantenha 105. Around that 59 or so. Line 229, approve a taxiway out, report to the Vortex 3, Julie. Seu filho ganha background noise. 037, quando visual com o tráfego da companhia, realizando o feedback no 5. Ou 9037, eu sou. Prossiga, seria 037. Visual com o tráfego, realizando o feedback no 05. Que matiz, tá visual. Não tiver condições condições de ingressar com segurança, prossiga para o gate 05, reporta ingressando aqui. Afirmativo, com segurança, está ali, seria o TAG, mais de 25, passará, contrário 037. Tá 3859, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Ciente, calmo, livre pouso, 3859, sem embarque travado. O azul 2796, decolado aos 31, chama agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Alfa Bravo, Alfa Prover Tanks, vai a... Mike Lima, and Quebec. The first right, okay? Pessoal, o Gol 0 que vai fazer o pushback um pouco mais na retaguarda para dar passagem para nós da companhia, ok? Gente, Gol 095, graças pela colaboração. Nossa. Muito obrigado aí, meu amigo, bom trabalho. Solo TAM 3179, autorização 340 Guarulhos, por favor. Bom dia. Bom dia, TAM 3179, informação Delta Gulf, prepara a saída da El Leda Monte, vai aguardar um minuto, Cox. A sua escuta, TAM 3179. American 59, approach Juliet. Line 59, maintain position, send it by to Quartier Attack. Maintain position, hold short Juliet, American 59. 859, liberando a direita, 219, 7, obrigado. 18, decimal 9. 18895, muito obrigado pela colaboração, bom dia, bom trabalho. Apesar do táxi via parte 1 no Índia, você espera chamar a torre em 1-1-2-1-9-5, sai como número 2 da sua frente em Brasil Azul. Parte 2, Índia, aguardando o azul, 095. Mais copo, copo do azul, alto, tudo bem? Call 118-1-9-5, Tower. November, Oscar Whisk, autorizado táxi até o ponto de espera da Romeu. Parley again, Mike Papa Papa Bravo Alpha, holding short to Quebec. Mike Papa Papa Bravo Alpha, maintain position. Maintain position, Mike Papa Alpha. O Hotel Juliette Serra, intenção é cancelar o plano e girar a base para o 17? Afirmativa, remeter na DA, com curva esquerda após a base aérea e ingressar na 17. Abatango Lima, Kilo Bravo, serviço radar encerrado, Sami e Léo, Zuma 201. Que nós somente quer ouvir? 7-7, tá bom. Taxi é Índia, ponto de coração em 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-2-0, bom voo. Obrigado, Léo. Juliet 2-1-1. 4299, mas espera pronto, suficiente, mantém o ponto de espera, Azul 4299. Matheus. Alfa 320 para Guarulhos, apesar do 0 Tabaté, colocar 10, curva direita, da El Leda Motiva, é a saída, 5170 transporta, 208 o controle Salvador, o 3179 está pronto para o pushback e acionamento, o 8. Então, 3179 após a passagem do 2330 da América, sua retaguarda, inicia o pushback e a passagem. Então, após o América, a inicia e reporta para o táxi, 3179. Falando que o tráfego já superou, já liberou essa guarda, pode iniciar, ok? Ok, vai iniciar 3179. Vamos ver. Ali mantém 4289.